suavemente. Beija-me, eu quero sentir teus lábios beijando-me outra vez. Suavemente, beija-me, eu quero sentir teus lábios beijando-me outra vez. Beija-me, beija-me, beija-me outra vez. Eu quero sentir teus lábios beijando-me outra vez. Beija, beija, beija-me um pouquinho. Beija, beija, beija, beija, beija-me o corpo todinho. Beija-me suavemente, simples com calma. Dá um beijo profundo que me chega à alma. Dá-me um beijo mais pra que me acalme. Dá-me um beijo de carinho, dá-me um beijo suave, suavemente. Beija-me, eu quero sentir teus lábios beijando-me outra vez. Suavemente, beija-me, eu quero sentir teus lábios beijando-me. Beijando-me suavemente, eternamente, carinhosamente.